quebrada na periferia. Canto som, protesto contra a burguesia. Moro de quebrada na periferia. Canto som, protesto contra a idolatria. No show de rap os caras vão estar por lá, curtindo o batidão da equipe da favela. Com microfone um grupo manda a ideia certa, fala do eterno criador que nos alerta. Da rapaziada a maioria que eu conheci, de vez em quando me pergunto cadê sumiu daqui. Como era bom, curtição, nota 10. Não rolava desentendimento entre os caras de várias quebradas, véi. Era tudo irmão, naqueles bailes não tinha espaço para os vacilão. Um dia desse me encontrei com alguns deles. Viajamos, viajamos no tempo, no pensamento parece que a gente tava lá, curtindo o batidão da equipe da favela. Três paredão, era racha de equipe, e nós lá no meio dançando junto com os cara do break. Giro de cabeça, só o flé e o moinho. Ninguém ficava parado, todo mundo se sacudindo. Mas aí, tu parou com a curtição? Que nada, de vez em quando vou a um show ao vivo. Tinha uns camaradas que mandam ideia positiva. Parece que sexta-feira vai ter um lá em Itaguá. Vamos colar por lá? É, não custa nada curtir o show e ouvir o som da rapaziada. No show de rap os caras vão estar por lá, curtindo o batidão da equipe da favela. Com microfone um grupo manda a ideia certa, fala do eterno criador que nos alerta. A vida não é só curtição, temeria é a solução. A vida não é só curtição, temeria é a solução. De vez em quando eu curto um som, de vez em quando eu vou pra lá também. De vez em quando eu curto um som, de vez em quando eu vou pra lá também. O sol que desembaça não é uma farsa, é osso duro de ruê, pode crer. Pra quem não conhecia, agora vai conhecer. Quando o grupo subir no palco, preste atenção nas palavras. Pode ser o criador que veio te avisar que o seu nome jamais, jamais pode mudar. São os religiosos querendo nos tirar, criticando os elementos desse movimento. O rap, o grafite, o DJ e o break. Acredito que o criador nunca discriminou, pela forma que somos, pelo jeito que é. Mas pela fé é que vem nos chamando, e direito à vida eterna tem uma pá de mano, pá de mano, pá de mano, pá de mano, pá de mano, pá de mano. No show de rap os caras vão estar por lá, curtindo o batidão da equipe da favela. Com microfone um grupo manda a ideia certa, fala do eterno criador que nos alerta. A vida não é só curtição, temeria é a solução. A vida não é só curtição, temeria é a solução. De vez em quando eu curto um som, de vez em quando eu vou pra lá também. De vez em quando eu curto um som, de vez em quando eu vou pra lá também. É isso aí rapaziada de todas as quebradas, Taguá, CI, Guará, Samambaia, Cruzeiro, Planaltina, Cidade Osfaia, Riacho Fundo, Sobradinho 1 e 2, Recanto das Emas, Brasilinha, Sobradinho 1 e 2, Formosa, Braslândia, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, Ocidental, Lusiânia, aí Valparaíso, IP, Vila Planalto, Paranoá, Guará, Santa Maria, Novo Gama, Gama, DVO, Pedregal, Céu Azul, Chaparral, da 14 a 30, M Norte, Cidade Estrutural, Varjão, São Sebastião e todas as quebradas que fazem parte do DF em torno. O movimento hip hop não para, só cresce, cresce, cresce, cresce. No show de rap os caras vão estar por lá, curtindo o batidão da equipe da favela. Com o microfone um grupo manda a ideia certa, fala do eterno criador que nos alerta. A vida não é só curtição, temeria é a solução. A vida não é só curtição, temeria é a solução. De vez em quando eu curto um som, de vez em quando eu vou vez em quando eu curto um som, de vez em quando eu vou pra lá também.